não tem jeito. Cuida de mim, quem perdoa todos os meus defeitos. Cuida de mim, Jesus, meu amigo do peito. Cuida de mim, cuida de mim. Ele me sonda e sabe que tem jeito. Ele é o meu.